Fecheiro 114. Depois de o pequeno grupo de cristãos partir, não houve mais visitantes. Um guerreiro trouxe-nos lenha para a fogueira, mas ignorou as perguntas de Jamie e saiu sem dizer nada. Acham que eles nos vão matar? Perguntou Roger de repente, depois de um período de silêncio. A sua boca entortou-se na tentativa de um sorriso. Matar-me é o que quero dizer. Em princípio, vocês os dois estão seguros. Ele não parecia preocupado. A olhar para as sombras e linhas profundas do seu rosto, pensei que estava simplesmente demasiado exausto para ter medo. Eles não nos vão matar, disse eu. E passei a mão pelo cabelo emaranhado. Percebi que eu também estava exausta. Estava sem dormir há mais de 36 horas. Comecei a contar-vos. Passei a noite passada na casa de Teo Actenion. O conselho de mães reuniu-se lá. Elas não me tinham contado nada. Nunca contariam. Mas no fim das várias horas de cerimónia e discussão, a rapariga que falava inglês tinha-me dito tudo o que queriam que eu soubesse antes de me mandarem de volta para Jamie. Alguns dos jovens encontraram o esconderijo do whisky, disse eu. Trouxeram-no para a povoação ontem e começaram a beber. As mulheres pensaram que eles não pretendiam fazer nada desonesto, que eles pensavam que o acordo já tinha sido feito. Mas então começou uma discussão entre eles, um pouco antes de acenderem a pira para executar o padre. Começaram a lutar uns com os outros e alguns dos homens correram para o meio da multidão. E uma coisa levou à outra. Passei a mão pelo rosto a tentar manter os meus pensamentos suficientemente claros para falar. Um homem foi morto na luta. Olhei para Rogers. Eles acham que tu mataste? Mataste? Ele abanou a cabeça a encolher os ombros de cansaço. Não sei. Eu, provavelmente. O que é que eles vão fazer a respeito disso? Bem, eles demoraram muito a decidir e ainda não decidiram. Informaram o conselho principal, mas o Sachem ainda não tomou uma decisão. Respirei fundo. Não te vão matar porque levaram o whisky e ele foi oferecido como pagamento pela tua vida. Mas como decidiram não nos matar em vingança pelos seus mortos, o que costumam fazer é adotar um inimigo na tribo para substituir o homem morto. Isso fez Roger sair do seu torpor. Adotar-me? Eles querem ficar comigo? Um de nós. Um de vocês. Não acho que eu seria uma boa substituta, já que não sou homem. Tentei sorrir, mas não consegui. Todos os músculos do meu rosto estavam entorpecidos. Então tenho de ser eu? Disse Jamie baixinho. Roger levantou a cabeça, surpreendido. Tu mesmo o disseste. Se o passado não pode ser mudado, então nada acontecerá comigo. Podem deixar-me e assim que eu puder fujo e volto para casa. Pousou uma mão no meu braço antes que eu pudesse protestar. Tu e Ian levarão Mackenzie de volta a Brianna. Ele olhou para Roger com o rosto inexpressivo. Afinal de contas, disse ele, ela só precisa de vocês os dois. Roger começou a argumentar, mas eu intervim. Que o senhor me livre de escoceses teimosos, disse. Arregalei os olhos para os dois. Eles ainda não decidiram. Só quando o conselho de mães disser. Por isso, não há motivos para discutir sobre isso até termos a certeza. E por falar em ter certeza, continuei, na esperança de distrair os dois, onde está a Ian? Jamie olhou para mim. Não sei, disse ele. E eu vi que ele engoliu em seco. Mas espero que ele esteja seguro na cama daquela rapariga. Ninguém veio. A noite passou em silêncio. Mas nenhum de nós dormiu bem. Eu dormitei devido à exaustão, mas acordava sempre que ouvia um barulho lá fora. E os meus sonhos eram uma mistura maluca de sangue, fogo e água. Era meio-dia quando ouvimos o som das vozes a aproximar-se. O coração saltou-me do peito quando reconheci uma delas e Jamie levantou-se antes de a aba da porta ser levantada. Ian, és tu? Assenti-o. Sou eu. A voz dele estava estranha, ofegante e incerta. Ele apareceu à luz que vinha do buraco de ventilação e eu arfei como se tivesse levado um murro no estômago. O cabelo dele tinha sido rapado dos lados do crânio. O que restava estava de pé numa crina grossa e havia um rabo de cavalo comprido que lhe descia pelas costas. Uma orelha tinha sido furada e ostentava um brinco de prata. O rosto dele tinha sido tatuado. Dois crescentes, feitos de pequenos pontos escuros, cuja maioria ainda tinha pontinhas de sangue seco, espalhadas por cada bochecha, encontrando-se na cana do nariz. Eu não posso ficar muito tempo, tio, disse Ian. Parecia pálido, sob as linhas de tatuagens, mas manteve-se ereto. Eu disse-lhes que tinham de me deixar vir despedir. Os lábios de Jamie estavam pálidos. Jesus, Ian, murmurou ele. A cerimónia do nome é esta noite, disse Ian, a tentar não olhar para nós. Disseram que depois disso serei um índio e não devo falar nenhuma outra língua que não seja o Kanien Kehaka. Não posso voltar a falar inglês, nem gaélico. E ele sorriu com tristeza. E sei que não conhece bem a língua muicana. Ian, não podes fazer isso. Já fiz, tio Jamie, disse Ian baixinho. Em seguida olhou para mim. Tia, pode dizer à minha mãe que nunca a esquecerei? O meu pai? Isso saberá, acho eu. Oh, Ian. Abracei-o com força e ele abraçou-me com gentileza. Vocês podem ir embora ao amanhecer, disse ele a Jamie. Eles não vos impedirão. Larguei-o e ele cruzou a cabana até onde estava Roger, espantado. Ian estendeu-lhe a mão. Lamento imenso pelo que lhe fizemos. Cuida bem da minha prima. E do bebê? Roger agarrou na mão dele e apertou-a. Pigarreou e conseguiu falar. Vou, prometo. Então Ian virou-se para Jamie. Não, Ian, disse ele. Céus, não, rapaz, deixa que seja eu. Ian sorriu, apesar de os olhos estarem marejados de lágrimas. Uma vez o tio disse-me que a minha vida não poderia ser desperdiçada. E não será. Estendeu os braços. Também nunca me esquecerei de si, tio Jamie. Eles levaram Ian à beira do rio um pouco antes do pôr do sol. Ele despiu-se e entrou na água gelada, acompanhado por três mulheres que o mergulharam a rirem-se e esfregaram-no com punhados de areia. Rolo corria de um lado para o outro da margem, a ladrar como um louco. Em seguida entrou no rio e participou do que claramente via como brincadeira e jogos, quase afogando Ian ao fazer isso. Todas as pessoas que observavam na beira do rio acharam a cena hilariante, menos os três brancos. Assim que o sangue branco foi cerimonialmente esfregado do corpo de Ian, mais mulheres secaram-no e vestiram-no com roupas novas e levaram-no à casa do conselho para a cerimónia do nome. Todos se reuniram no interior. Toda a povoação estava presente. Eu, Jamie e Roger permanecemos em silêncio a um canto a observarmos o Sachem cantar e falar acima dele, enquanto os tambores retumbavam, enquanto acendiam o cachimbo e o passavam de mão em mão. A rapariga, a quem Ian chamava Emily, estava ao seu lado, de olhos brilhantes, a admirá-lo. Eu vi-o a olhar para ela, e a luz que surgiu nos seus olhos ajudou a diminuir um pouco a dor no meu coração. Eles chamaram-lhe Irmão do Lobo. O seu irmão lobo estava sentado com a língua de fora aos pés de Ian, a observar os procedimentos com interesse. No fim da cerimónia, um silêncio invadiu a multidão e naquele momento Jamie saiu do canto. Todas as cabeças se viraram quando ele se aproximou de Ian e eu vi mais do que um guerreiro ficar tenso ao reprovar aquele momento. Ele abriu o broche do seu tartan, tirou o cinto e pousou o tecido com manchas de sangue sobre o ombro do sobrinho. Cuim Inch, disse ele baixinho e deu um passo atrás. Lembra-te. Todos nós nos mantivemos calados enquanto descíamos o trilho estreito que se estendia para fora da povoação na manhã seguinte. Ian tinha-se despedido de nós com formalidade, acompanhado pela sua nova família. Eu não conseguia ser tão forte. E ao ver as minhas lágrimas, Ian mordeu o lábio para conter a emoção. Jamie abraçara-o, beijara-lhe os lábios e deixara-o sem nada dizer. Jamie tratou de montar acampamento nessa noite com a eficiência de sempre. Mas eu percebi que a mente dele estava noutro lugar e não era surpresa nenhuma. A minha estava dividida entre a preocupação com Ian, deixado para trás, e Brianna, que encontraríamos adiante, com pouca atenção a dar às circunstâncias atuais. Roger largou uma carga de lenha ao lado da fogueira e sentou-se ao meu lado. Tenho estado a pensar, disse ele baixinho, sobre Brianna. A sério? Eu também. Estava tão cansada que pensei que podia cair nas chamas antes da água ferver. A senhora disse que há outra abertura? Outro círculo? Nas Índias? Sim. Pensei brevemente em contar-lhe tudo sobre Gailey Duncan e a gruta em Abandawé e abandonei a ideia. Não tinha energia para isso, noutra altura. Por isso afastei a névoa mental, prestando atenção ao que ele dizia. Outra? Aqui? Olhei em redor como se esperasse ver um menhir agigantar-se ameaçadoramente nas minhas costas. Não aqui, disse ele, mas em algum lugar, entre aqui e Fraser's Ridge. Ah! Tentei organizar os meus pensamentos desorientados. Sim, eu sei que há, mas... Então percebi e agarrei no braço dele. Estás a dizer que sabes onde é? A senhora sabia disso? Ele olhou para mim, surpreendido. Sim, eu, olha, procurei na minha bolsa e tirei uma opala. Ele tirou-me da mão antes que eu pudesse explicar. Veja, é o mesmo. Este mesmo símbolo está entalhado na pedra no círculo. Onde arranjou isto? É uma longa história, disse-lhe. Depois conte. Mas por enquanto, tu sabes onde fica o círculo? Já o viste? Jamie, atraído pela nossa ansiedade, viera ver o que estava a passar-se. Um círculo? Um círculo do tempo. Uma abertura. Uma... Já estive lá, disse Roger, a interromper as minhas explicações gaguejadas. Encontrei-o por acaso enquanto tentava fugir. E conseguirias encontrá-lo de novo? Fica longe de River Run? A minha mente fazia cálculos sem parar. Um pouco mais de 7 meses. Se demorássemos 6 semanas a regressar, Brianna estaria de 8 meses e meio. Conseguiríamos levá-la às montanhas a tempo? E se conseguíssemos, qual seria o maior risco? Atravessar a passagem do tempo prestes a dar à luz ou permanecer no passado para sempre? Roger procurou na cintura das calças coçadas e tirou dali um fio sujo e cheio de nós. Aqui está, disse ele, a segurar um nó duplo. Foram 8 dias depois do dia em que eles me apanharam. 8 dias depois de Fraser's Ridge. E é uma semana, pelo menos, de River Run a Fraser's Ridge. Respirei de novo, sem saber se sentia desilusão ou alívio. Nunca conseguiríamos. Mas o tempo está a mudar, disse Jamie. Ele acenou com a cabeça na direção de um grande abeto azul, cujas agulhas estavam molhadas e a pingar. Quando chegámos, aquela árvore estava coberta de gelo. E ele olhou para mim. A viagem pode ser mais fácil. Pode ser que a façamos em menos tempo. Ou não. Ou não. Balancei a cabeça com relutância. Tu sabes, tão bem quanto eu, que a primavera significa lama. E a lama é pior do que a neve numa viagem. Senti o coração começar a bater mais devagar, aceitando a situação. Não, é demasiado tarde, demasiado arriscado. Ela terá de ficar. Jamie olhava para Roger por cima do fogo. Ele não, disse ele. Roger olhou para Jamie perplexo. Eu? Começou. E depois contraiu o maxilar e falou de novo. Tenho, pois. O senhor acha que eu a deixaria? E ao meu filho? Abri a boca e senti Jamie ficar tenso ao meu lado, a advertir-me. Não, disse eu com rispidez. Não. Temos de lhe contar. Brianna contará e é melhor que ele saiba agora. Se fizer diferença para ele, então é melhor que ele saiba, antes de a ver. Jamie contraiu os lábios, mas assentiu. Está bem, disse ele, conta-lhe então. Contar-me o quê? O cabelo escuro de Roger estava solto, a envolver-lhe o rosto no vento da noite. Ele parecia mais vivo agora do que desde que o encontráramos, alarmado e excitado ao mesmo tempo. Comecei. O filho pode não ser teu, disse-lhe. A expressão dele não mudou nem por um instante. Então as palavras foram assimiladas e ele segurou-me pelos braços tão repentinamente que gritei de susto. Como assim? O que é que aconteceu? Jamie moveu-se como uma serpente pronta para atacar. Acertou um murro curto e certeiro por baixo do queixo de Roger, que soltou o meu braço e caiu de costas no chão. Ela está a dizer que quando deixaste a minha filha sozinha, ela foi violada, disse ele com raiva. 2 dias depois de teres dormido com ela, por isso, talvez, o filho seja teu, ou talvez não. Ele arregalou os olhos para Roger. E então, pretendes ficar do lado dela ou não? Roger abanou a cabeça a tentar clarear as ideias e levantou-se devagar. Violada? Por quem? Onde? Em Wilmington. Um homem chamado Stephen Bonney. Ele... Bonney? Ficou claro pela expressão de Roger que o nome lhe era familiar. Ele olhou desesperado de Jamie para mim e de mim para Jamie. Brianna foi violada por Stephen Bonney? Foi o que eu disse. De repente, toda a raiva que Jamie vinha a controlar desde a nossa saída da povoação foi libertada. Agarrou Roger pelo pescoço e atirou-o contra um tronco de árvore. E onde é que tu estavas quando isso aconteceu, meu cobarde? Ela ficou zangada contigo e então tu fugiste e deixaste-a? Se achavas que tinhas de ir embora, porque é que não a deixaste comigo em segurança? Primeiro. Agarrei no braço de Jamie e puxei-o. Larga-o. Ele ergou-o e virou-se com a respiração ofegante. Roger, abalado e quase tão furioso como Jamie, sacudiu a roupa. Não a deixei porque discutimos. Deixei-a para ir à procura disto. Enfiou a mão nas calças largas e rasgou o tecido. Pedras verdes brilharam na palma da sua mão. Arrisquei a vida para arranjar isto, para mandá-la de volta em segurança pelas pedras. E sabe aonde eu fui para conseguir isto? E de quem as roubei? De Stephen Bonney. Por isso é que demorei tanto tempo para chegar a Fraser's Ridge. Ele não estava onde pensei que estaria. Tive de percorrer a costa atrás dele. Jamie ficou paralisado a olhar para a pedra preciosa. E eu também. vim de barco com Stephen Bonney quando saí da Escócia. Roger estava a acalmar-se. Ele é Eu sei o que ele é, disse Jamie, a sair do seu transe. Mas ele também pode ser o pai do filho da minha filha. Lançou a Roger um olhar demorado e frio. Por isso estou a perguntar-te, Mackenzie. És capaz de voltar para ela e viver com ela, sabendo que é possível que o filho que ela carrega seja de Bonnie? Porque se não fores capaz de fazer isso, diz agora. Porque juro que se voltares para ela e a tratares mal, eu mato-te sem pensar duas vezes. Por amor de Deus, gritei. Dá-lhe um momento para pensar, Jamie. Não vês que ele ainda nem teve oportunidade de assimilar tudo? Roger fechou a mão com força sobre a joia e abriu-a de novo. Ouvi a sua respiração difícil, ofegante. Não sei, disse ele, não sei. Jamie baixou-se e pegou na pedra, onde Roger a tinha deixado cair. Atirou-a com força para os pés de Roger. Então vai-te, disse ele. Pega nessa maldita pedra e encontra o teu maldito círculo. E vai-te embora, porque a minha filha não precisa de um cobarde. Ele ainda não tinha tirado a sela dos cavalos. Pegou nos alforjes e lançou-os por cima do dorso do cavalo. Desamarrou o cavalo dele e o meu e montou num movimento só. Vamos, disse-me. Olhei para Roger a sentir-me impotente. Ele olhava para Jamie, com os olhos verdes a brilharem intensamente como fogo, claros como a esmeralda na sua mão. Vão, disse-me ele, sem desviar os olhos de Jamie. Se puder, então irei. As minhas mãos e os meus pés não pareciam meus. Moveram-se tranquilos, sem o meu comando. Caminhei até ao meu cavalo, encaixei o pé no estribo e montei. Quando olhei para trás, até a luz da fogueira tinha desaparecido. Não havia nada atrás de nós, apenas a escuridão.